Rataria! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Renato Maciel, hoje aqui comigo eu tenho ele, que é o nosso especialista em cultura pop, ele que é o rei do Artist Alley, Rafaelo Salles. Fala, galera! Fala, Renatão! Rapaz, eu estou em êxtase. Sempre quando vem essa época de San Diego Comic Con, eu fico em êxtase. Vai melhorar no dia que eu tiver grana pra ir, né? Pra encarar aquela maratona lá. Mas, cara, teve muita coisa boa. Não tinha como a gente não gravar um Ratos Cast sobre o que rolou lá na San Diego Comic Con. Muita coisa boa. Não tinha como, né, cara? É o Natal dos nerds agora. Exatamente. Eu já fico até animado pra versão Tupiniquim da San Diego Comic Con, que é a CCXP no final do ano. Verdade. Então, se essa é a primeira vez que você está escutando o Ratos Cast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você também pode ver uma mensagem pra gente no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. E lembrando que o nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox para você escutar a gente sempre em grande qualidade e em qualquer lugar. Então, como sempre, galera, vocês sabem que não tem desculpa para não escutar o Ratos de Cinema, hein? Como o Rafaelo já comentou aqui, né, até na nossa introdução, o nosso tema de hoje é muito especial, um tema diferente aqui dentro do Ratos. É o primeiro resumão da Comic Con que a gente está fazendo. O Rafaelo deu essa ideia no Facebook do Ratos, ele marcou a gente lá. Como ele comentou, aconteceu tanta coisa legal, né, cara, que era impossível a gente deixar passar. Exatamente. Eu só lamento, né, a ausência do nosso querido Marcelo Cipreste, né, que aquela gotinha de acidez podia vir a calhar hoje aqui, né, então hoje vai ser só amor. Vai ser só amor, hoje a gente vai estourar aquela euforia nerd que a gente sempre tenta dar uma segurada, dar uma equilibrada. Hoje abraça o fanboy dentro de si e vem com a gente. Exatamente. Como a gente tá comentando aqui, o nosso tema de hoje será um resumão das melhores notícias e trailers vindos direto da San Diego Comic Con 2017. Principal evento de cultura pop que aconteceu entre os dias 20 e 24 de julho na cidade de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Contou com diversos cosplayers, artistas de quadrinho, estrelas de entretenimento que compareceram lá para divulgar seus novos projetos. Rafael, você mesmo comentou que se empolga muito nessa época. Qual a sua relação do evento e como você costuma acompanhar as novidades que vêm de lá? Cara, é como você falou, né? A San Diego é como se fosse o Natal para os nerds, né? Tudo aquilo de cultura pop, cultura nerd, basicamente, né? Tudo aquilo que a gente consome culmina nesse evento, né? Na verdade, é um período, assim, muito fértil pra gente, porque semanas antes rolou a D23, né? Que é o grande evento da Disney. A gente tem bastante conteúdo lá, mas a Comic Con atira pra tudo quanto é lado. Então, os principais estúdios vão anunciar filmes lá, sejam filmes né, ligados à cultura nerd ou não, filmes, né, pra quem curte cinema em si. Mas você tem toda parte de games também, tem cosplayers, tem pra quem é fã de colecionáveis. Cara, é um sonho pra mim um dia visitar San Diego Comic Con. Daqui, eu acompanho principalmente, tem portais como o Omelete, que fazem coberturas quase que em tempo real. Então eu fico de olho, assim, no feed dos principais portais de conteúdo nerd para poder ir pescando o que vai acontecendo, né? Mas, cara, ainda bem que meu chefe não ouve o Ratos Cast, porque senão eu ia estar admitindo aqui, cara, eu quase não consigo trabalhar quando tá rolando San Diego Comic Con, porque é complicado, né, ligado, cara? É muita informação o tempo todo. Pô, você tá entre planilhas de Excel lá, daqui a pouco toma esse trailer de um filme de super-herói qualquer na tua cara. Ó, perde completamente o fio da meada. Sem dúvida. Eu tenho meio que a mesma coisa, cara. Eu acompanho ele pelas redes sociais. Eu, infelizmente, também não tive a oportunidade de ir pra lá. Então, a galera que tá escutando a gente aqui, se quiserem fazer um crowdfunding pra levar eu e o Rafaelo em 2018, fiquem à vontade, a gente vai Ratos de apoiar. Cinema cobrindo San Diego Comic Con. Por favor, a gente nunca pediu nada. Então, eu acompanho também, eu sigo a galera do Collider, né? O pessoal do Screen Junkies também faz uma cobertura lá, como o Rafael falou. Sim. A galera do Omelete sempre faz uma cobertura em peso. Skin Junkies então, é muito bom também. É excelente. E eu sigo todos eles em diversas redes sociais. Então, sempre quando sai alguma coisa, eu acompanho lá e vejo um review, porque é chato da Comic Con, porque muitas coisas passam só lá, né? Vários trailers, que a gente vai até comentar aqui hoje, alguns vídeos específicos, não chegaram pro grande público, né? Eles passam só pra galera que ficou lá, às vezes, horas, de um dia pro outro, na fila, dormindo, no meio da rua, esperando pra conseguir um espacinho pra entrar nos principais painéis. Vale comentar aqui que um dos nossos integrantes do Rato de Cinema, né, o nosso querido Márcio Perello, irmão do Marcelo, do Maguinho, teve na Comic Con ano passado. Ele era o nosso correspondente nos Estados Unidos, estava morando em San Diego, pôde visitar. Ano passado a gente botou umas fotos dele no Facebook, numa cobertura que ele fez lá pra gente, então é até aquela pontinha de inveja, mas ele foi o único da galera que conseguiu ter um gostinho, né, da Comic Con. É um felizardo, é um felizardo. E, Rafaela, como você mesmo comentou, cara, poucos dias atrás teve a D23, por mais que seja voltado especificamente para as paradas da Disney, né? Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, mas existem outras diversas cons pelo mundo, né? A New York Comic Con tem crescido muito e exatamente, especialmente a nossa Comic Con Experience, né? Comic Con que é realizada em São Paulo já há 3 anos. Mesmo com esse crescimento, você ainda acha que a San Diego é a maior e é o melhor lugar para se revelar informações sobre filmes e séries? Olha, ainda é a maior. Se ela vai ser absoluta ou não, aí é aquele clichê, só o tempo vai dizer. Mas como você falou, a New York Comic Con, ela tem ganhado muito espaço, né? Tá ficando cada vez maior. A tendência desses eventos é justamente essa, né? A cada edição eles aumentam. Mas a nossa versão aqui da Comic Con Experience, eu fui no ano passado, vou esse ano de novo, já tô com tudo comprado já. Cara, é uma oportunidade muito legal pra gente viver justamente a experiência de um evento grande daquele porte, né? Assim, eu vou te confessar que eu não tenho mais paciência pra ficar em fila, pra ver painel e tal. Até porque, por mais que a nossa Comic Con esteja crescendo, né, a gente não vai ter um painel com o elenco todo da Liga da Justiça aqui. Pelo menos por enquanto ainda não. No futuro a gente não sabe. Eu não tenho essa paciência. Eu gosto do evento em si, clima dele. Porra, você tá num parque de diversões. Pra você que é nerd, é maravilhoso. E você tem contato com... Você não ficou em nenhuma fila no passado, nem do seu crush James Gunn? Você não ficou na fila? Não pra, fiquei, porque quando eu olhei pra fila, cara, eu ia ver... Pô, vou perder metade do dia ou mais aqui na fila. Eu preciso ficar rodando e tal, assim, né? Podia estar perto ali, assistir o painel do cara. Pô, na Comic Con do ano passado, a primeira exibição de Moana no mundo foi aqui. Antes do filme estrear nos cinemas, foi na Comic Con aqui do Brasil, com eles presentes. Então seria uma oportunidade muito legal. Eu cheguei lá querendo ver o filme. Só que, cara, quando eu vi a fila, eu falei, ah, não, cara, é muito adolescente histérico na minha frente. Muitas horas de pé, então eu não tenho mais paciência pra isso. Mas tem quem, né, quem curta, mas... Independente disso, o evento em si é muito bom, cara. É muita coisa acontecendo em volta de você, é muito stand legal. Muita coisa legal pra comprar, né? É, exatamente. Você morre numa grana louca. Esse é meio que o padrão de todos esses eventos, né? Você tem esses principais painéis, né? Essas principais presenças de grandes estrelas dos estúdios. Mas você tem, né, todo o resto, né? Que é o que faz ela também respirar e pulsar ali. Até porque eu tava vendo algumas matérias, o pessoal tem reclamado muito justamente dessa espera, né, nessas filas para os painéis, principalmente na San Diego Comic Con do Hall H, né, que é o principal hall de exibição, né? Sim. Os caras ficando quase 2 dias na fila para conseguir entrar e não consegue. Eu acho que isso é uma parada que eles tinham que tentar resolver, cara, porque já ocorre há tanto tempo, pelo amor de Deus, né? Vamos nos modernizar, inventar uma maneira de, sei lá, alguma senha, distribuição de senha. Cadastro online, exatamente. Qualquer tipo sorteio, de coisa, sabe? Porque assim, a gente sabe que 30% da galera que tá indo, que tá nesses painéis, é da imprensa. Então garante a credencial desses caras e de resto pede pro pessoal fazer um cadastro e sorteio. Aí só vai estar lá quem efetivamente vai entrar. É até uma falta de respeito com as pessoas que estão lá, né? Tem muita gente que não se importa e pra várias pessoas que vão, é até um charme da Comic Con, né? O pessoal leva a barraca, acampa. É, isso aí. Faz tudo aquilo, mas pô, cara, é o que você mesmo disse. Se em vez de ficar na fila, você podia estar fazendo uma outra parada, visitando um outro stand, vendo um outro painel menor. Eu fico perguntando o que eu faria, porque eu ficar assim, caraca, eu ia querer ficar na fila do Hall H pra poder ver um painel da Marvel Porque sempre é irado, eu sempre fico lendo e eu falo, pô, deve ser legal ver. Mas ao mesmo tempo, eu iria querer ver um painel do Screen Junkies, que seria muito mais acessível, uns caras que eu acompanho e gosto, gostaria de ver eles fazendo, sei lá, um Movie Fights ao vivo, ou Sim. o pessoal do Collider fazendo um Showdown, sabe? Esse tipo de coisa que são painéis menores que ocorrem, tipo um bate-papo com Kevin Smith em algum lugar. Então, é legal, a Comic Con proporciona esse tipo de coisa, né? Não, Então, vamos começar aqui, porque a gente meio que separou talvez as melhores notícias, né? As melhores coisas que aconteceram na parte de cinema e na parte de televisão. A gente vai passar aqui um pouquinho por elas. Vamos começar pela televisão, que eu juro que eu estava querendo ouvir você falar sobre isso no nosso podcast há muito tempo. A gente vai começar com o painel de The Walking Dead. A AMC levou mais uma vez todo o elenco de The Walking Dead, aquela coisa animada, como sempre, né? Eles fazem às vezes um brunch que é feito também por cadastro, você fica na fila, toma café com os atores, eles fazem umas paradas às vezes bem intimistas com o elenco da série na Comic Con. O elenco tava todo lá reunido também para comemorar o centésimo episódio da série, que tá chegando agora a sua oitava temporada, e eles mostraram o primeiro trailer, né, dessa nova temporada, e é um trailer até bem comprido, que chegou no YouTube também. Rafael, eu não sei se você chegou a assistir o trailer, mas o que que você acha? Finalmente isso. O que que você acha de The Walking Dead, do painel e do trailer? O Ah, que que você cara, levou disso sono, tudo? muito sono, muito sono. Quando chega o Walking Dead, qualquer coisa de Walking Dead, é muito sono. Eu sei que tem uma galera que é apaixonada, é fã pra caramba, cara. Pra mim, a série. Pô, tá indo pra oitava temporada, né? O que eles fizeram, se você espremesse só o que prestava, você tinha feito três. Quando saiu a primeira temporada, né? Porra, não tinha como você não ficar impactado, né? Primeiro aquela maquiagem incrível de zumbis e tal. E, pô, tudo que é bem feito com zumbi é maneiro de ver. A gente que é nerd curte. É, e porque o material original também é maravilhoso. Sim. Aí exatamente isso. Aí o que aconteceu? Começaram a se desvirtuar bastante do material original e aí começava a esticar a tripa, né? Aquelas histórias se alongando. Tinha episódio. Quer dizer, tinha não. Começou a ter episódios em sequência que se aparecia dois zumbis, era muito. Aí virou uma novela do Manuel Carlos, que de vez em quando aparece um zumbi passando pela janela ao fundo. Então, os fãs que me perdoem, mas eu não tenho paciência mais pra Walking Dead. Pra não dizer que eu sou injusto, eu assisto. Não fico nessa tara maluca de, ah, quando sair o episódio eu vou lá ver. Não, eu espero acabar a temporada, aí vejo. Vi a última. Porra, que legal, né? Pô, é isso aí. É aquele ritmo de marcha lenta. Cara, a Mas. última, eu acho que é uma das maiores decepções É. televisivas que eu já passei na minha vida. Exatamente. Não, aquela. Porque o primeiro episódio é um absurdo de bom. Ele é bem dirigido, ele é bem escrito, ele é Sim. brutal, ele E te ele deixa tava naquele tenso. cliffhanger, né, do ano passado. Até porque o Jeff Dean Morgan, ele é excelente, a gente Maravilhoso. gosta bastante dele. Homão da porra. Não manda porra. E o Negan é um personagem assim, foda, né? Não tem como. Sim. Por mais que ele seja um sociopata, maluco, não tem como você não ficar interessado por ele. Ele é um personagem super, super impactante, sabe? Eu voltei a ver The Walking Dead, a série, porque eu sabia que eles iam introduzir o Negan. Eu já tinha abandonado, eu já tinha parado de ver, tava cansado. Porra, é um episódio legal pra cinco que não acontecem nada. Então não tava me enchendo os olhos. Aí, como eu vi que o Negan ia voltar, eu corri, botei em dia, pirei com aquele episódio. Depois eu fiquei, meu Deus do céu, por que eu tô perdendo meu tempo vendo isso de novo? Exatamente. Sabe? E nada acontece. E o trailer dessa. Eu não gostei do trailer que passou na Comic Con. Pelo que eu tenho lido, muita gente também ficou meio broxada. Pra mim não aconteceu nada. Não me engana mais, sabe? Botar uns trailers maneirinhos e tudo mais. Whatever, sabe? Eles mostram aquela sequência de ação que vai ser, sei lá, uma sequência de ação em cada episódio. Isso quando tiver. Quando E a tiver, história não exatamente. vai andar. E a história não vai andar. Esse que é o maior problema. A história não anda. É, parece aqueles É episódios isso que do Dragon Ball Z, né? eu queria que The Walking Dead parecesse os episódios de Dragon Não, Ball Z. não, não. Sim, só pra explicar melhor. É que o Goku demora três episódios pra soltar um Kamehameha, A entendeu? luta dele com o Frieza em Namekusei. Namekusei explodiu em 3 minutos. A luta dele demora 20 episódios. Majin Buu não aguentava mais. Eu já, porra, o bicho é gordo e demora 10 episódios. Aí ele fica magro. caramba, demora mais 20. Pelo menos era bom. Esse tipo de papo que a gente tá tendo aqui é a prova de quando esse episódio é full nerd. É, né, cara? Porque a gente tá indo pro obscuro, fora do tópico, mas foda-se. Cara, você citou é Namekusei. Você falou de Namekusei no meio de episódio sobre a Comic Con. Então, eu acho que a gente tirou meio que a mesma coisa, né? O painel do Walking Dead foi uma boa hora pra tirar uma soneca. Vamos aqui pra um outro painel agora. Foi um dos primeiros painéis da San Diego Comic Con desse ano, que foi da Netflix. Que levou o primeiro trailer, né, o primeiro trailer completo do seu novo filme exclusivo, né, que é o Bright, que é dirigido pelo David Ayer, do adorado, em aspas, gigantes, Esquadrão Suicida. O filme é estrelado pelo Will Smith e pelo Joe Edgerton, e segundo o próprio Will Smith, ele é uma mistura de Dias de Treinamento com O Senhor dos Anéis. Se você assistiu o trailer, eu acho que você pode entender um pouco do porquê ele disse isso. O que você achou desse painel e desse trailer, principalmente, Rafael? Cara, eu tenho muito medo de sair odiado desse cast. Mas o Will Smith, eu acho que ele é um problema no qual um dia o The Rock vai se transformar. Eu acho que é isso, cara. Cara, eu adoro o The Rock hoje, mas, sabe, ele vai virar um problema. Escreve o que eu tô te falando. Cara, o fato da DC... Não vai virar um problema nada, ele vai virar presidente dos Estados Unidos, cara. Não, tomara. Eu acho que vai ser incrível. Mas o fato de a DC tá cogitando fazer um filme sobre o Adão Negro mostra o problema que ele vai virar. E é o caso do Will Smith, cara. Eu não sei se eu tenho, de novo, paciência pra ver mais coisa dele, sabe? Eu não sei mais de onde tiram ali o suco daquela fruta ali. Na boa, vou tô sendo muito sincero. Mas você chegou a ver o trailer? Vi. Achei interessante, louco, né? Você fica meio tentando entender o que tá rolando ali. Promete, né, ter alguma coisa interessante, promete, né, uma coisa meio fantástica ali. Mas a minha implicância ali é o Will Smith. A loucura da série, a maluquice da série em si, da proposta dela, não me incomoda, me deixa até curioso, né? Não vou deixar de conferir. Mas eu não sei se o Will Smith dá pra segurar mais filme, né, ou franquia, ou o que quer que seja que vão fazer com ele, como ele fazia antigamente. Eu não tenho problema com o Will Smith, assim, do jeito que você tem, eu até gosto dele. Não sei se é uma parada automática dele, mas ele tenta roubar o protagonismo de onde ele tiver pra ele. E é aquilo que ele começou no cast do Esquadrão Suicida. Ele tem que ser o protagonista, ele tem que ser o bonzinho, sempre. O personagem dele poderia ir pra um caminho mais obscuro, pelo que o trailer desse filme bota, a proposta, e eu acho que não vai. É um mundo fantasioso onde criaturas místicas e mágicas, né, trolls, orcs, espadas, vivem em sociedade com a gente. Então, eu acho interessante, até porque o trailer mostra isso, o ponto de vista do preconceito sendo aplicado de forma reversa, né. O Will Smith até comentou isso no painel. É interessante ele, como negro, se colocar no lado da pessoa que está sendo preconceituosa, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso é um ponto de vista que o filme pode abordar de forma interessante. Ele parece ser bem feito, eu não me empolgo tanto, cara, porque o David Ayer, ele é um cara que ele faz um filme legal, faz um filme merda. Faz um filme legal, faz um filme merda. E o Esquadrão Suicida tem uns trailers, assim, que são muito bons e eles enganam. Sim. Eles enganam porque botam uma musiquinha maneira que casa com o estilo da parada e esse trailer tem a mesma coisa. E David Ayer, você já me enganou. Você não me engana de novo, eu tô ligado na sua. Tá vacinado. Tô cascudo, tô vacinado. Não sei se seria um filme que me empolgaria pra ver no cinema, mas depois de ver o trailer, eu até me empolguei de ver no Netflix. Sim, no Netflix tranquilamente. Entendeu? Cinema, definitivamente não. Não me empolgaria pra ver no cinema. No Netflix ele sai no dia 22 de dezembro, então a galera fica ligada. Grande parte desse painel, galera, tá no YouTube. Só se jogar lá que vocês acham, com boa qualidade, vale a pena. Nesse painel do Bright, o que vale é que ele é apresentado, né, pelo Terry Crews, que pra mim é um dos caras mais irados e mais carismáticos. Showman. Nossa, fantástico. Pra mim, ele tinha que ser o Luke Cage. Entendeu? Sim, mas isso, cara... Caguei pro Mike Coulter. Lá no início, quando começaram a cogitar, né, uma série do Luke Cage, o público clamou por isso. Eu lembro disso perfeitamente. Sim. Entendeu? Foi uma... Ele fez um lobby gigante. Fez. E falando em Luke Cage, em Mike Coulter, a Netflix também levou o Bright, né? A Netflix também levou o elenco completo completo dos defensores, os quatro defensores, mais a Sigourney Weaver, que faz a vilã, mais todo o elenco de apoio. Eles revelaram um novo trailer que caiu no YouTube, né? Foi disponibilizado no YouTube, na verdade. Além disso, além dos defensores, o John Bernthal, nosso querido Punisher, né? Eu sei que o Cypress tá quicando de empolgação com a série. Foi no palco e mostrou algumas cenas. Outro mão da porra, né? Esse aí é brabo mesmo. E foi lá e mostrou algumas cenas do Justiceiro. E pra fechar, né, esse pacotão aí do universo Marvel na Netflix, a série do Punho de Ferro foi renovada pra sua segunda temporada, por incrível que pareça. Netflix teve interesse. Muita gente não gostou, a gente inclusive. Exatamente. Mas foi renovada. E o que você achou, Rafael, desse painel todo, dessas informações todas do universo Marvel dentro da Netflix? Eu acho muito legal a Netflix tá dando. São quatro séries de quatro heróis, mais o Justiceiro, que é um anti-herói, e um derivado deles em grupo e tal. Isso é muito legal, cara. Tem que ter muito cuidado. Se você for avaliar, a gente teve a primeira temporada do Demolidor, que foi ótima. Porra, muito boa. A segunda foi legal também, mas já deu aquela rateada. Teve alguma coisa ou outra ali que não foi tão boa quanto a primeira. Teve Electra. O problema é que teve Electra. Exato. Ela é um problema seríssimo ali. Aí você teve Jessica Jones, que, cara, mala demais. Mala demais, demais. Vale só pelo vilão. Luke Cage, que é até uma série, você vê que é bem intencionada, mas, cara, tem um caminho. Também vale só pelo primeiro vilão. Isso aí. E Punho de Ferro, que rateou pra caramba. Então a parada é assim, tá todo mundo apresentado ali. Porque é isso que a gente, como nerd, às vezes fica de saco cheio, né? De origem, todo mundo, origem. Então vamos partir pra porrada. Porque a gente também não quer ver nada revolucionário, não. A gente só quer ver eles em ação. A gente não quer ver eles conversando, teorizando sobre a teoria das cordas. A gente quer ver porrada. O Justiceiro vai ser absurdo. Todo mundo aqui do rato tá muito empolgado. Parece muito, né, com o Kelton com a gente, mas que ele o rosto dele não lembra o Frank Castle, eu acho que ele seria o que o Frank Castle seria na vida real, sabe? A gente já não, conversou sim. Tudo isso aqui. Fisicamente, não é parecido, mas, cara, o John Bernthal, ele tem uma expressividade tão intensa que ele entrega toda a maluquice e os traumas e a raiva e o ódio do Justiceiro dos quadrinhos. Eu achei excelente. Isso aí. E falando em quadrinhos, vamos voltar aqui pro cinema rapidinho, porque a Fox surpreendeu muita gente não levando nada de X-Men, nem de Deadpool pra Comic Con. Eles que estão com as filmagens andando de Deadpool 2, do X-Men Fênix Negra, né? Não sei como é que tá o título oficial ainda. Eles estão usando Dark Phoenix, mas não sei como vai ficar o final. E estão começando a produção, né? Estão começando as filmagens, na verdade, dos Novos Mutantes. E eles poderiam levar alguma coisa, o elenco lá. Eu fiquei muito surpreso de não ter nenhuma piada do Deadpool. É, pelo menos até pra justificar a ausência, né? É, sabe? O Ryan Reynolds aparecer lá de alguma forma. Foi, acho que uma das maiores faltas dentro da Comic Con foi essa parte dos Mutantes, né? Mas ao mesmo tempo, a Fox apresentou um painel que levou todo mundo à loucura, que é onde eles estão mais focando na divulgação, que é na sequência do Kingsman, que é agora intitulado Kingsman, o Círculo Dourado. Eles levaram o elenco inteiro, botaram o trailer lá, que também foi disponibilizado no YouTube. Trailer sensacional. Excelente, excelente. Nossa, cara, aquele trailer é um absurdo. E o painel também foi muito, muito comentado, né? Ele popularizou bastante, porque a Halle Berry, que novos nomes no elenco, né? Virou um senhor copo de uísque, né? Um copo de respeito de uísque. Mas o que você achou do painel e especificamente do trailer, Rafael? Cara, o trailer é sensacional. Eu gosto do primeiro filme. Tô ficando cada vez mais velho e pegando implicância. Aí a minha implicância nesse filme é com o Taron Egerton. Eu acho esse moleque... Que isso, cara? Eu achei todo de malhação. Eu acho. Tipo assim, ele pra mim é do time do Zac Efron, essa galerinha aí que produzida demais, e eu não consigo gostar. Eu queria muito gostar dele pra gostar mais do filme, porque, pô, a história do filme em si é muito boa. O Colin Firth, porra, manda muito bem. O cara, desenterraram o cara, né? E já coroa. Na verdade, ele na época, né? Ele vinha do Oscar, pelo Discurso do Rei. Mas é um ator que a gente nunca tinha imaginado nesse papel, fazendo esse tipo de filme. Exatamente, né? Isso tá falando. Ele já coroa, né? Não é velho, mas já tem uma, não é nenhum garoto, já tem uma certa idade fazendo sequências de ação e tal. E num tipo de papel que a gente não tá acostumado a ver ele, porra. Vale, né, o crédito por tentar dar um refresh nesse tipo de filme de agentes e tal, porque 007 infelizmente já deu o que tinha que dar, né, ninguém aguenta mais ver 007. Acho que do ano passado, de 2015, agentes da Uncle com Henry Cavill. Não achei tão ruim. Eu esperava que fosse ser muito pior, cara. Cara, bastante. Esperar que fosse muito pior. Pô, só não foi não tão achei, ruim. Não achei tão ruim. Mas assim, é um filme que não te apresenta nada. Não, do estilo, nada, né? Nada. O legal do Kingsman é dar esse refresh, uma cara nova. É uma pegada essa mais jovem, né? Uma exatamente, mais moderna, exatamente. Né? É mais ou menos o que tá acontecendo com a franquia John Wick, que tá pegando esse filme assim de criminosos e tal. Tem um pouco dessa pegada de uma coisa secreta, de todo mundo, né, uma sociedade secreta ali. E tá dando esse refresh, assim, entendeu? Então, isso é legal. Eu acho que vale só a galera conferir, mesmo que não... Se por acaso a pessoa tava em Marte e não sabe o que é Kingsman, vale a pena conferir o trailer, assistir o primeiro e conferir o trailer pra se empolgar pra quando ele sair. Sem dúvida. Pra mim, esse filme já é importantíssimo, porque é o primeiro, a primeira sequência do Matthew Vaughn, é a primeira vez que ele volta pra um filme. Ele é um diretor que, putz, eu adoro, acho que o cara ainda não fez algo que eu não goste até hoje. Eu acho que ele trabalhando com o Mark Millar sempre sai algo positivo. E o trailer é um absurdo, cara, o trailer é um absurdo. Todas as sequências de ação que visualmente são incríveis no primeiro filme, o trailer já mostra que vai botar isso num outro patamar, traz grande parte do elenco original de volta e tem a inclusão dos statements, né, que são que é o Kingsman dos Estados Unidos, que tem na parte deles o Jeff Bridges e o Channing Tatum. Channing Tatum, pra mim, vai roubar esse filme. Eu acho que ele vai ser um dos grandes destaques. Vai ser incrível. E é bom que seja, porque aí a gente tem mais uma franquia aí crescendo, porque o terreno é fértil, né, pra esse tipo de filme, assim, nos moldes que eles já apresentaram no primeiro. Então, pô, tomara que realmente eles cheguem quebrando tudo. Agora, vamos falar aqui um pouquinho de série de TV de novo. A HBO levou, né, a outra grande série, Westworld. Eles levaram um elenco completo. Inclusive, nosso querido Rodrigo Santoro tava lá. Eu assisti o painel depois no YouTube e ele tava lá só. Ele realmente só tava lá. Tava porque depois foi um manequim, né? Aqui. Ele tava lá. É isso que importa. E revelou o primeiro trailer da segunda temporada. É um trailer simples, né? A música rolando e caos e muita violência que mostra que a gente vai poder ver nessa temporada, né? A primeira temporada já deixa um gancho muito importante no final dela, mas eu acho que a série vai ser melhor desenvolvida agora, né? A gente foi apresentado todo o conceito do que é o parque, do que é o Westworld. Pra galera que não acompanha, a gente recomendou muito a série no nosso cast de melhores séries. O nosso querido Marcelo Cipreste falou muito bem dela. Então, queria saber do Rafaelo, se você assistiu o trailer, se assiste a série, qual a sua expectativa pra segunda temporada? Eu fugi do trailer justamente porque eu ainda não assisti a série. Eu tô... E sim, não é por falta de interesse não, é porque realmente eu não me programei pra assistir. Eu cometi o sacrilégio nesse meio tempo ver, por exemplo, Punho de Ferro, eu sei, né? São escolhas erradas na vida que a gente tem que se contentar, né? Mas eu ainda não parei pra... Simplesmente não parei pra assistir. Mas eu tenho, pô, muita curiosidade porque a gente só ouve... Né, coisas boas sobre essa série, todo mundo indicando pra caramba. Então, quando eu vi que saiu o trailer, eu, opa, não quero nem ver isso aí, porque como eu quero ver a primeira, eu fugi desse trailer. É uma das coisas mais diferentes que tem na televisão hoje em dia, cara. Eu acho que você, conhecendo você, eu sei que você é um cara que vai gostar bastante da série, vai ficar bem intrigado. Ela só realmente mostra que vai ser bem, bem brutal, bem violento e termina com... close, assim, da cara do nosso querido Ed Harris, que talvez seja o personagem mais marcante da série. Como você falou muito do Michael Keaton no Espetacular Homem-Aranha, o Ed Harris tá um senhor Maracujá de Gaveta. Tá, né? Aquilo aí tá velho pra Cara, caramba. aquela Mas cara ele deve ser mais velho até enrugada. que o Michael Keaton, né? Ah, eu acho que sim, cara. Senão devem ter a mesma idade, ou regular a mesma idade. Agora, já que a gente tá falando assim de grandes produções, vamos falar de uma outra grande produção que deixou muita gente empolgada. Acho que muita gente já tava com uma ansiedade pra esse filme e agora ficou mais ainda. Inclusive, nosso querido Marcelo Cipreste, que falou muito desse trailer, pediu para comentar aqui desse bloco com um carinho especial, porque foi o trailer favorito dele na Comic Con, que é o do painel da Warner, que foi o trailer do Jogador Número 1, Ready Player One, que é o novo filme do Steven Spielberg, protagonizado pelo Ty Sheridan. É uma adaptação de um livro. É um trailer surtado, né, cara? Visualmente lindo, Maravilhoso. repleto de todo tipo de referência dos anos 80 e de cultura pop que você pode imaginar. É, ele também não explica muito bem a história, só mostra pra gente que é um universo vasto, é um universo esteticamente muito bonito e que o Steven Spielberg tá abraçando definitivamente a volta dele ao cinema de aventura, sabe? A um cinema mais pros jovens, e isso é legal, porque o Spielberg não faz isso há bastante tempo. O que você achou desse trailer, Rafael? Qual a sua expectativa para o filme agora, depois que ele saiu? É um turbilhão de referência, né? O Capitão América morre do coração. Não, eu te confesso que meu coração parou de bater assim um segundinho quando aparece o Gigante de Ferro. Cara, eu pirei nessa hora também. Cara, que para mim é um dos melhores filmes de animação Sem de dúvida. todos os tempos. Eu amo esse filme e fico impressionado com como esse filme é, assim, descartado de quando você vê alguém fazendo lista de melhores animações e tal. Como esse filme é renegado, assim, e eu acho Sim. sensacional. E ele ter aparecido, Se a eu fico, galera acha que o Vin puta. Diesel não é bom dublador, porque ele só fala o I am Groot, vê o Gigante de Ferro, cara. Cara, não, esse filme é, putz, é maravilhoso, é muito bom. Mas com relação ao trailer, né, do Ready Player One, a primeira coisa que eu fiz foi catar o livro, né? Eu entrei na Amazon pra catar o livro, porque eu falei, porra, peraí, cara, isso aqui é muito louco. A expectativa lá em cima, aquele monte de referência, é aquilo que você falou, não explica muito bem a história, mas vende muito bem o filme, porque, né, joga ali tudo aquilo que a gente curtia quando a gente era moleque, e tudo que a gente, aquilo que a gente foi curtindo ao longo dos últimos anos dentro da cultura pop. É aquele negócio, a gente só espera que realmente o tio Spielberg acerte a mão e entregue o que prometeu no trailer. É, eu espero a mesma coisa, cara. E eu acho que ele vai entregar. É uma história muito louca, né? Questão de MMO, de referências a videogames. DeLorean aparece no trailer. Fred Krueger aparece no trailer. É Sim. uma loucura, cara. É tanta coisa que você realmente fica tentando ainda assimilar tudo aquilo. É muita referência, cara. E é tudo tão bonito. Enche tantos olhos, sabe? Eu gosto muito do Ty Sheridan. É um jovem ator que eu acho excelente. Ele tem um futuro. Ele tem uns papéis antes. Ele agora tá conhecido porque ele é o Ciclope. Ciclope, isso Ele aí. foi Ciclope no X-Men Apocalipse. Mas ele já fez uns filmes antes, que eram uns filmes menores, filmes independentes. Ele tem um filme com o Nicolas Cage, chamado Joe, que é muito bom. Eu sempre que eu Ah, posso, eu dou uma pode crer. recomendada nesse filme. Ele era novinho nesse filme, né? Sim. Esse filme é muito bom, cara. Apesar de ser com o Nicolas Cage, é muito bom. É um dos filmes recentes que eu falo pra galera que fala mal do Nicolas Cage, falo, não, ele não é tão ruim assim. Vê isso. É, Tem não, não. coisas boas O dele. filme é legal, um filme pesado, assim, é legal mesmo. É uma boa indicação aí pra quem quer ver alguma coisa boa do Nicolas Cage. Exato. Sem dúvida, o Ready Player One, né, o jogador número 1, é uma grande expectativa pra gente. Ele tá com previsão de estreia pro dia 5 de abril de 2018. Ainda falta bastante, mas a gente tá com bastante expectativa. Até lá vai ter muito material divulgado do filme. Certo. Vamos aqui agora, talvez a série que você mais queira falar. Voltamos à Netflix, nossa querida Netflix, que botou a casa abaixo com o trailer da segunda temporada de Stranger Things. Ah, cara, Levou aquela molecada, lindo. levou todo mundo Tudo pra lindo, lá. tudo lindo. A galera adora ver aquela molecada junto. Eles são muito simpáticos, né, cara? São, Muito carismáticos. eles têm, exatamente, têm muito carisma. Não, cara, Stranger Things eu lembro, cara, da minha sensação quando eu assisti a primeira temporada pela primeira vez. Há muito tempo que eu não era impactado por uma série, não só pela história, mas por toda a estética dela, né? Retrata uma época que a gente viveu de uma forma tão verossímil, assim, começando com os moleques jogando RPG, que era uma coisa que eu fiz minha juventude inteira. E flui de uma forma natural, né, cara? Sim, não tem nada forçado ali, é tudo muito bem encaixado, cara. E ainda conta, de quebra, ainda conta com uma história muito boa, que te prende, né, que te deixa ali ansioso por querer saber o que vai rolar no próximo capítulo e tal. Eu lembro que quando eu vi também a primeira temporada foi um choque tipo esse. Porque normalmente eu maratono série muito rápido. Ainda mais essa série de Netflix, eu começo a ver na sexta-noite, chega domingo de manhã eu já terminei. E o Stranger Things era uma série que ninguém dava nada. Aí eu lembro que eu comecei a ver sexta-feira à noite o primeiro episódio, e quando terminou o primeiro eu já tava assim, caralho, o que eu tô vendo? Que bagulho maravilhoso. Aí quando começou a abertura do segundo episódio, eu já gravei um vídeo, né, da abertura, que é muito maneiro, aquela música. Sim, sim. E botei no meu Instagram, porque eu fiquei assim, cara, isso é muito legal. Eu ainda botei assim, tipo, pare o que você estiver fazendo e veja isso, porque ninguém tá comentando disso, veja isso. E virou o que virou. Stranger Things hoje é, talvez seja um dos maiores sucessos do Netflix, não o maior sucesso. Sem dúvida. Do Netflix. E a prova disso é a expectativa que a galera tá pra segunda. O trailer é incrível, ele é guiado todo pela música do Thriller, do Michael Jackson. Que é outra crescendo. Jogada genial, né, cara? Sim, que excelente. Jogada genial. E referência a Caça-Fantasmas, mais referência a RPG. É legal porque vai passando o tempo e eles vão podendo botar referência a outras coisas da cultura pop, né? Que vão sendo criadas, viram a parada do momento pra eles, né? Pra aquelas crianças. Então é legal a série poder abordar isso. E só fica aqui a expectativa. Acho que é outubro que a série tá voltando. E a gente mal pode esperar, né, Rafael? Exatamente. Porra, já tô desde já ansiosíssimo. Vamos agora falar aqui da última série que a gente separou. Eu vou deixar os dois pontos mais importantes da Comic Con, como sempre, pro nosso final. Então eu vou falar aqui da Marvel, que além de levar os Defensores, também levou os Inumanos. Ai, ai, e aí, ai. Aí é a polêmica da Comic Con. Porque a Marvel revelou o novo trailer da série, né, que é uma série produzida pra ABC, se eu não me engano. Aqui no Brasil já tá confirmado que vai passar pela Sony. O primeiro episódio dela vai ser, os dois primeiros, se eu não me engano, são filmados em IMAX e vão ser exibidos nos cinemas, em salas IMAX. E depois vão ser tudo disponibilizado na TV. A temporada, que se eu não me engano, vão ter 8 episódios. É uma série que tem chovido críticas devido ao seu visual. E as críticas desse último trailer foram tão, tão pesadas que tem um papo da galera que tava lá no painel e tudo mais, que o trailer foi recebido com gargalhadas dentro da Comic Con. E não foram gargalhadas, não são gargalhadas positivas, né? Não foi porque o trailer é engraçado. Rafael, o que você tá esperando de Inumanos, cara? Pode falar mal do cabelo da Medusa, vai. Ah, é a hora. Aquilo ali é de uma vergonha alheia, sem tamanho. Eu li também isso, né? Que todo mundo que tava assistindo a exibição do trailer gargalhou e tal. Cara, eu acho que a resposta digna que um canal, uma produtora tinha que ter diante de uma reação dessa é cancelar o negócio. Falar, galera, então a gente vai lançar isso em VHS, pra quem quiser. porra, cara, porque tá uma galhofa do início ao fim, sabe? O máximo que você tem é a gente, beleza, eu acho que vamos tentar, vamos experimentar. No máximo. Você não tem ninguém, porra, que foda, ficou animal. Tudo uma galhofa, tá tudo ruim. Tem uma galera que vai me crucificar agora que eu vou falar isso também. Mas eu já acho Agents of S.H.I.E.L.D. um saco. Eles conseguiram fazer um negócio pior que Agents of S.H.I.E.L.D. Entendeu? Que pegam uma galera B. Cara, a gente não quer ver galera B. Eu não quero ver. Pô, fala sério. Essa série, eu acho que ela tá tão errada. Ela tá andando de forma tão errada, mas já tá tão próximo de sair, tá tudo já. Tipo assim, imagina que você fala, vou fazer uma série, olha a foto da série, vou fazer uma série, olha o elenco da série, olha a foto, olha o trailer, esse é o nosso painel da Comic Con. E tá muito tarde pra gente voltar atrás e responder tudo isso, né, cara? Tá muito tarde, cara, não tem como fugir. É o que eu falei, não. Eles não tem o que fazer, eles têm que lançar. Não esconde, não, acabou, lança em VHS. Quem quiser... Lança no streaming do Pirate Bay. Eu acho que é a melhor forma. Não, lance VHS. Quem quiser, vai na Blockbuster alugar. Entendeu? Olha que tem Blockbuster ainda, hein? Na Tijuca ainda tem. Tem. Lá em Botafogo tem uma também. A loja americana lá também tem. Então, eu acho que a gente pode chegar na hora crucial né, desse cast. No momento mágico, um momento tão aguardado por muitos. Pra evitar favoritismos, evitar a galera falar uma coisa ou outra, eu separei aqui o número 1 e o número 2. Rafaelo, escolhe o número e eu vou escolher qual vai ser o primeiro tema. 2. 2? Isso. Então vamos falar da Marvel. Sem favoritismos aqui, até porque nós dois amamos quadrinhos, amamos filmes de super-herói. A gente sempre sonhou em ver isso. Exatamente. Sabe? Ver esse momento de poder ver todos os heróis no cinema e ver eles sendo bem feitos. Então, cara, sem favoritismo, aqui a gente ama todo mundo e a gente quer que tudo seja muito bem feito. É, o que a gente, o que a gente vai criticar de uma ou outra é porque a gente quer que seja feito de uma forma melhor. Mas não tem essa de competir, de porque a Marvel está fazendo assim, a DC está fazendo assim. Cara, deixa os caras fazerem da melhor forma possível. Quanto mais gente fazendo, melhor pra gente, pô. Perfeito. Então, dito isso, vamos começar aqui com o painel da Marvel, que mais uma vez colocou o Hall Age, né, o Hall H, abaixo com os painéis de Thor Ragnarok, que chegou a ter um novo trailer revelado, né, que tá disponível no YouTube, recebeu o elenco inteiro, também teve o elenco inteiro do Pantera Negra, que não teve seu vídeo disponibilizado no YouTube, mas mostrou um vídeo lá que a galera também ficou muito empolgada com o que eles viram. O primeiro trailer já é muito bom, né? É, já é bem legal. Além disso, outras revelações foram feitas, né, o presidente da Marvel, Kevin Feige, esteve no palco e mostrou artes conceituais da Capitã Marvel, né? Inclusive uma arte conceitual da Brie Larson com o uniforme, ficou bem maneiro. Bem legal. E mostrou que o filme irá se passar nos anos 90 e terá os Skrulls como os vilões principais, o que deixou muita gente empolgada. Além disso, eles voltaram a passar o trailer do Vingadores de Guerra Infinita. Foi um enorme sucesso, né? Foi um trailer que não foi disponibilizado. Depois que ele foi na Comic Con, vazou o trailer no YouTube, ele ficou lá com uma péssima qualidade, mas ele ficou algumas horas lá. Quem conseguir ver, viu. Eu sei que eu assisti, o Rafaelo também. Sim. Então, Rafael, o que você achou desse painel todo da Marvel, de todas as informações e trailers? O que te encheu mais os olhos e chamou mais atenção? Cara, Capitã Marvel com a Brie Larson, artes conceituais bem legais, uniforme totalmente fiel à personagem dos quadrinhos, os Skrulls, porra, como vilões, estão aprovadíssimos. E se passar nos anos 90, pode ser um negócio bem legal, pegando inspiração muito no que o Taika tá fazendo, no que o James Gunn tem feito com os Guardiões, em termos de visual, pode dar uma cara, né, uma estética legal pro filme. Pantera Negra, aquele negócio, a gente já tinha visto o primeiro trailer, cara, é bem legal, e eu acho que vai ser um filme muito bom também, tem tudo pra ser um excelente filme. Thor trailer, animal, esse trailer do Thor. Lembro de ter ficado já impressionado com o primeiro trailer. Quem diria que você tá tão empolgado com Thor, né, cara? Exatamente, né, aqueles dois filmes com Chris Hemsworth, que não é o Thor, né, ele é um personagem que a Marvel criou pra empunhar o machado, mas funciona pra galera aí, vende boneco, as meninas adoram, né, mulher se derrete inteira por ele. Mas eu acho que nesse filme ele vai se encontrar, cara. É, porque assim, nesse filme, o que que ele tem de mais, assim, de qualidade em termos de atuação? É um time de comédia, né? Não é um negócio... Que por incrível que pareça, ele tem, exato, né? Exato, e não é um negócio incrível, de meu Deus do céu, cara. Não, ele só tem um time de comédia legal. Mas eu não falo que o Thor vai se encontrar só por isso, cara. Porque vai estar engraçado, claro, a gente já tá vendo as tiradas dele. Mas aquela maneira que ele aparece badass, cheio de raio nos olhos e no corpo, no que parece ser a Bifrost no final do trailer, porra, aquilo ali é o mais bolado Deus do Trovão que a gente já viu o Thor até agora. Pois é, porque é exatamente isso. O Thor dos quadrinhos, ele é um deus, e o do cinema não foi deus em lugar nenhum, ele foi só um super-herói. Então aquilo ali é o que a gente quer ver. O alívio cômico acaba que funciona? Funciona, né? Mas, no geral, eu realmente fiquei bem impressionado com o primeiro trailer e com esse agora, cara. Tudo nele tava legal. Parece que, né, a gente vai ter mais uma boa vilã, né, que Blanchett, como Hela, já tinha ficado impressionante nas artes conceituais no primeiro trailer e agora, né, que a gente conseguiu ver ela, né, com todo o seu garbo e elegância lá em traje de batalha, enfrentando as Valquírias, o animal, a gente conseguiu... Nossa, aquela cena é linda, sim, cara. A gente conseguiu ver também mais da estética do filme, né, bem lá, Jack Kirby e tal, parece que vai agradar bastante. Me incomodou um pouquinho só uma coisa. Mudaram mais uma vez a cara do Hulk. Mudaram. E eu tava tranquilo com a cara dele anterior. Você não achou que o Hulk agora nos quadrinhos, ele tem um novo, né, o Totally Awesome Hulk, que ele é, não é mais o Bruce Banner, é o Amadeus Cho. Uhum. Você não achou que ele ficou muito parecido com o Hulk dos quadrinhos, que é o Amadeus Cho? O cabelinho, a cara meia... Cara, mais jovem, não sei dizer. Eu não tinha reparado isso não, mas agora que você falou, aquele cabelinho é total aquilo, né? Mas assim, foi a única coisa que, assim, eu falei, pô, podia ter continuado com a cara antiga. É muito despeito chegar, ah, não, não gostei por causa disso. Não, o trailer foi animal, eu me diverti no trailer, eu acho que vai ser, tem tudo pra ter interações excelentes, né? Thor, Loki e Hulk, aí aparece o Fenrir, aí aparece o Surtur, puta que pariu, cara. É, pra mim que sou fã de quadrinhos e de mitologia nórdica, porra, eu fiquei ali extasiado com esse trailer. E a Valkyria também, né, sim, cara? Sim. Sim, não, cara. A presença dela e das Valkyrias, pô, é maravilhoso. Não, muito bom. Parece que vai ser um filmaço também. Eu fico muito chocado e eu tiro muito parabéns. Eu tiro muito chapéu, né? Dou meus parabéns pro Taika Waititi, cara, que é um cara que eu nunca imaginava que fosse apresentar, assim, visualmente tão bem um filme dele. Sim, sim. Um cara que vem de cinema independente, ele fez o filme que a gente ama, que é o What We Do in the Shadows. Maravilhoso. Tem no Netflix, a galera pode ver lá. Tem Hunt for the Wild People também é dele, né? Hunt for the Wild People também é muito bom. É muito bom. É o filme mais recente dele, se eu não me engano. Só que, de qualquer maneira, são filmes que tem essa veia cômica, mas em nenhum deles tem esse visual que podia chegar e fazer você lembrar, esse cara podia fazer um bom filme de super-herói. Em nenhum momento, né? Mas, cara, pelo que a gente tá vendo no trailer, tá excelente. Ele devorou os quadrinhos do Jack Kirby e tá traduzindo tudo, né, na telona de uma maneira incrível. Cara, visualmente esse filme vai ser muito irado. Trailer do Vingadores de Guerra Infinita. A gente não viu com uma qualidade fenomenal, mas a gente viu. Sim. O que você achou? Ah, cara, me arrepiei até a cabeça aos pés. Cara, maravilhoso. Você arrepiou igual o Homem-Aranha, aí, né? Exatamente. Igual, que nem parece o Homem-Aranha lá no ônibus, lá. Ver todo mundo junto, né? Você vê primeiro os Guardiões, aparece o Thor e eles juntos no mesmo enquadramento. Porra, depois aparece o Homem de Ferro com os Guardiões. Cara, tem uma cena que aparece, se eu não me engano, é quando eles já estão enfrentando o Thanos. Tá o Homem de Ferro na frente, aí tá a Mantis atrás, aí tá o Doutor Estranho, aí atrás tá o Homem-Aranha com aquela roupa nova. Ah, sim, sim, sim. Fala assim, puta que pariu, olha... Que tipo, são personagens que nunca dividiram tela juntos. Exato, a gente nunca nem imaginou. É bizarro ver todos eles juntos, assim, é muito engraçado. É, mas, cara, você vai ver, são, sei lá, quase 10 anos de MCU, né? Tudo isso, tudo aquilo culminou nesse momento. E assim, cara, eu sempre fui muito fã do Thanos, desde que eu li a saga das Guerras Infinitas nos quadrinhos. O Josh Brolin também é um cara muito foda, eu acho que vai ser um puta de um vilão. A roupa me incomoda um pouco, a ausência daquela armadura clássica. Me incomoda, mas... Ele usou aquela armadura desde a primeira introdução Exato. Dele. E por que na hora do filme dele ele não usa? Pois é, isso aí tá pra gente entender ainda. Eu quero acreditar que eles estão guardando a armadura pra... Pra hora que ele botar a armadura completa. É, pra um momento especial do filme e tal. Mas o que eu espero desse filme é mortes relevantes. Só isso. Entendeu? O filme me entregou um caos. Eu acho que você vai ter mortes relevantes. Aí são é, porque assim, eu não considero relevante Gavião Arqueiro. Eu não considero relevante Máquina de Combate. Quem tá certo morrer, cara. Visão vai morrer. Tenho certeza absoluta. Porque tem... Aquele ali tem data pra morrer desde que botaram a pedrinha na cabeça ele dele. Ele nasceu com prazo de validade. Botaram a pedrinha Exato. Ali e já foi. Então ele vai pro saco, certo. Agora, tipo, o culhão, né, e é o grande mistério, é Homem de Ferro e Capitão América. É, porque teve toda aquela história, né, tanto do Chris Evans quanto do Robert Downey Jr., de continuar ou não e tal. Não, eu acho que o Steve Rogers, eles vão aposentar de alguma forma. O problema é... Porque é de interesse fazer reboot, cara, então... Se tem uma hora pra aposentar o personagem, é agora. Sim, aproveitar uma saga. Entendeu? Eles podem dar tamanho. Ele como morto. Ele morreu, em aspas. É dar o personagem como morto. Eu sempre imaginei que fosse fazer um Capitão América. Eles vão dar o Steve Rogers como morto. Aí um dos dois vai assumir o manto. Ou o Sam ou o Bucky. Depois, sei lá, muito tempo, vai voltar o Steve Rogers com outro ator. Não vai ser isso, pelo amor de Deus. Mas, sei lá, o Mark Wahlberg. Não, agora eu sou o Steve Rogers. Meu Deus. Sabe? Por quê? Tava no seu top of mind. Não sei, foi o primeiro cara que veio na minha cabeça. Cara, que triste isso, cara. Mas é uma oportunidade, né, para matar um desses caras, um desses medalhões, né, saindo por cima. E a gente sabe que esse filme vai acabar justamente com uma morte dessa. Vai acabar. Bom. E a gente tá esperando isso há muito tempo, né, cara? Pois é. Tem que ter um impacto. E a solução dele vai vir só no Vingadores 4. Antigamente eles chegaram a falar, cara, de Guerra Infinita parte 1 e parte 2, né? Agora, aí tiraram, ficou só Guerra Infinita e o Vingadores 4, enquanto não tem subtítulo. Mas vai ser uma ameaça que só vai ser solucionada ali. Aí a gente, isso, né? Aquele negócio, vai ter Adam Warlock? Eu acho que muito provavelmente. É porque aquela cena do extra lá dos Guardiões 2 não foi à toa. Mas acho que não aparece nada nesse primeiro filme, não. Mas eu acho isso. Acho que o trailer foi incrível, foi maravilhoso. Mas lembrando que no meio tempo ainda tem o filme da Capitã Marvel, né? Sim, exatamente. Ainda tem isso. Porque ela pode muito bem estar no espaço, até porque ela não envelheceu, não coisou nada. Ela pode estar muito bem no espaço desde os anos 90 ou alguma coisa do tipo. E isso retarda o envelhecimento, elas vão justificar alguma coisa. E ela volta pra Terra pra poder desequilibrar, né? Salvar a Terra, né? Ficar do lado dos Vingadores. É porque ela é muito poderosa. Muito, muito. E o que pode justificar nos anos 90, como o Nick Fury já tá confirmado no filme dela, a briga, né? A briga com os Skrulls pode justificar a noia do Nick Fury em montar uma equipe de heróis pra proteger a Terra. Porque ele sabe que a gente tá sob ameaça de raças superiores desde os anos 90. Olha aí, rapaz, você foi além. Então, parabéns. Bela conjectura. É porque eu tava tentando justificar a maneira dela estar no filme, cara. Não, mas então, faz todo sentido. Eu acho que ela vai vir depois pra desequilibrar e tem que mostrar o porquê que ela tava lá antes. Né? Se ela tava antes de todo mundo e o Nick Fury já sabia dela, ele já tava ligado naquilo há muito tempo. Eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir. Eu acho que esse é o filme pro Thanos. Os heróis juntos e o Thanos descacetando, né? Tudo que a gente tem esperado de um grande vilão da Marvel esse tempo todo, se entregue agora de forma definitiva. Somos pessoas simples, né? Que não perdem muito na vida, a gente só quer um bom Thanos. Só isso, exatamente. Só isso. A gente já teve um bom Abutre. Você já me deu um bom Abutre, Marvel? Me dá um bom Thanos agora. Se a gente teve um bom Abutre, porra... Dá pra fazer um bom Thanos, né? Pelo quem faz um bom Abutre tem obrigação de entregar um bom Thanos. Sem dúvida. Agora, vamos para aquele outro ponto, outro lado da moeda, que é o painel da DC, que tentou mais uma vez fazer frente. Eu acho que de todos os anos, desde que a DC começou a levar seus filmes para lá, na forma de apresentar o universo compartilhado, esse foi o ano que eles conseguiram chegar mais em igualdade com a Marvel. Eles voltaram lá, né? A Warner DC levou todo o elenco da Liga da Justiça, né? Pra ter um bate-papo com os fãs e apresentar um novo trailer do filme, que também foi disponibilizado no YouTube. A DC é até mais tranquila com esse tipo de coisa. Desde sempre eles disponibilizam as paradas da DC lá. E além disso, o painel abriu com o Jason Momoa surtado. Oh, maravilhoso. Maravilhoso. Surtado, correndo no meio da galera, descalço, segurando o tridente dele do Aquaman, fez o tridente de guitarra, bateu com o tridente no chão igual um maluco, entendeu? Ele tava ali roubando a cena. Mandou um The King is Here. The King is Here, uma figura imponente, né, cara? Ele é foda. Ele é showman também, cara. Ele é um cara que sabe vender o próprio peixe. Um filme do Aquaman, que seria um personagem, pelo que... Porque assim, quem não conhece os quadrinhos, quem não joga o Injustice, né, não sabe o que o Aquaman faz da vida. Vai lembrar do Aquaman. Quem conhece o Aquaman do Super Amigo? É, que anda no cavalo marinho, né, no peixe voador. É. Entendeu? E fala com o peixe, fazendo aquele... Exatamente. Então assim, o cara vai entregar um puta num filme e muito por conta dele. Ele, o filme vai bombar. Ele e do diretor James Wan, sim, né? O James Wan não pôde estar lá, porque eles estão filmando o Aquaman naquele momento, mas o Jason Momoa teve que ir, né? Ele pegou um avião, foi direto pra lá, eles estão na Austrália, se eu não me engano, filmando. O James Wan gravou um vídeo pra galera que tava no painel e disponibilizou o primeiro videozinho do Aquaman, é um vídeo bem simples, que não foi disponibilizado no YouTube, foi só pra quem tava lá. Deu pra galera ver um pouquinho já do que dá pra vir. Além disso, a DC confirmou, né, os seus próximos lançamentos, oficializou alguns deles, que são o The Batman, né, que é o filme solo do Batman, a Tropa do Lanternas Verdes, Shazam, Liga da Justiça Sombria e Batgirl. Além disso, o filme oficializou a Mulher Maravilha 2, que chega aos cinemas em 2019, e o Esquadrão Suicida 2. Além disso, né, para fechar, a outra grande novidade, que é até uma grande novidade mesmo, se for a pensar, é que eles deram o título oficial do filme solo do Flash, que vai se chamar Flashpoint. Isso é perigoso. Que é perigoso, uma saga importantíssima do Flash e do universo DC. Rafael, essas informações todas, estreia da Liga da Justiça, o que você achou disso tudo? É o que você falou, provavelmente o melhor painel que a DC já teve a oportunidade de fazer, né, e conseguindo ficar quase que pau a pau, né, com a Marvel. A Marvel tem muito mais conteúdo para apresentar por conta de ter um universo mais estruturado. A única coisa que me fez assim parar, opa, peraí que isso pode dar merda, é o Flashpoint. Porque para quem não conhece o Flashpoint, basicamente, resumindo, o Flash volta no tempo para tentar salvar a mãe, só que ele caga a linha temporal e, no caso do Batman, quem morre é o Bruce Wayne, o pai dele vira um Batman badass pra caralho e a mãe surta e vira o Coringa. Aí que tá. O Batman desse universo da DC do cinema já é badass pra caralho. Já o pai dele vai fazer, cara. Pois é, né? O pai dele vai ser justiceiro. Não, um Batman que dá tiro de 12 na cara, né? Exato. E assim, fizeram até uma arte conceitual do Jeffrey Dean Morgan e da atriz, aquela menina do Walking Dead. Ah, Lauren Cohen. Isso. Eles dois se beijando, ele de Batman e ela de Coringa. E o próprio Jeffrey Dean Morgan compartilhou isso, não sei se no Instagram ou no Twitter. E a galera veio, meu Deus, olha aí, tal, não sei o que. Tipo assim, o cara só compartilhou uma parada que ele achou legal. Mas, enfim, isso é uma coisa que... Eu acho muito cedo pro Flashpoint. Sem dúvida, cedo muito, demais. Muito cedo. O que eles podem fazer é fazer como a Marvel fez. A Marvel pegou um nome famoso, Guerra Civil, e não fez Guerra Civil. Né? Fez uma outra coisa lá que ela chamou de Guerra Civil. E eles podem fazer a mesma coisa. Sim. Entendeu? Ah, vamos fazer o Flashpoint. Mas mesmo assim, tipo assim, Flashpoint é um filme do Flash, mas que vai mexer com todo o universo. Vai ser um Liga da Justiça 2.5, igual o Civil War. É, pois é. Eles têm que ter muito cuidado, assim. Porra, é o primeiro filme do Flash. Eu queria ver um filme do Flash. Depois faz um Liga da Justiça Flashpoint. Eles vão ter que tomar muita liberdade poética. Eu acho muito cedo. Eu não reclamo de ver o Jeff Dean Morgan com a roupa do Batman. Cara, não reclamo. Não, de maneira nenhuma. Eu quero ver isso. Eu quero muito ver isso. Eu acho muito precipitado. O problema é... Quanto às outras informações, eu honestamente, é que eu não quero ser muito, muito grosso, nem muito pessimista com isso, mas, porra, DC, caguei pros filmes que vocês vão lançar, cara. Sério, todo ano vocês vão lá e falam a mesma coisa, aí mostra o logo do filme. A Tropa do Lanterna Verde tá vindo há 4 anos, sim, já. Exatamente. Sei lá, uns 3 anos. A Tropa do Lanterna Verde tá vindo. E sabe de uma coisa? Olha aqui, Armie Hammer, ele vai ser o Hal Jordan, aí entra o cara. Porra, sabe, dá um elenco, dá alguém, dá um diretor. A gente sabe que o filme tá vindo. Então dá alguma coisa, além de falar novamente que o filme tá vindo. A Batgirl vai ser feito. Leva o Josh Whedon, cara. Exatamente. O cara tá fazendo a refilmagem da Liga da Justiça, leva o cara pra lá. Ele foi contratado inicialmente por causa da Batgirl, né? Depois é que ele... Sim, exato. Depois é que foram dando mais atribuições a ele, mas ele foi basicamente por causa da Batgirl. Então, porra. Por exemplo, aí que tá. São nessas comparações que a galera fica maluca. Mas a Marvel chega lá e fala: olha só, ano passado, por exemplo. Olha só, a gente tá com um filme que vai sair, Capitã Marvel. Todo mundo, legal, Capitã Marvel, a gente sabe. E falando nisso, a gente precisa de uma Capitã Marvel, né? Brie Larson, aí entra ela, todo mundo, caralho. A Marvel vai lá e mostra. Ela fala que vai fazer e depois ela vai lá e mostra. Isso aí. Ela é rápida, ela planeja a parada e vai lançar. A DC parece que tipo, planeja, mas demora pra botar as paradas. A galera quer ver, cara. A galera não pede muito, ela só quer ver o ator lá, não. Tchauzinho. Isso, responde meia dúzia de perguntas e tal. Mesmo que a... E outra coisa, que aí que vem a polêmica. Ah. Não curtiu o trailer da Liga. Você não curtiu o trailer da Liga? Não curtiu o trailer da Liga. Sério? Sério, cara, não curti. Estou chocado. Eu não achei nada demais. Eu achei que o trailer me mostra tudo que eu já vi no universo da DC e que eu não gostei. Tudo que eu vi no Batman vs Superman. Juro, pra mim o trailer mostra tudo que eu vi no Batman vs Superman e eu não gostei. Relevo, porque ainda tá em estado de finalizar, ok. Mas, porra, já é o terceiro trailer, pelo amor de Deus. Tem umas cenas que eu acho o efeito muito mal feito. O Aquaman, ele tá em cima de um parademônio, se eu não me engano. Ele planando, né, em cima dele e surfando em cima dele, sei lá. Cai num prédio, destrói o prédio inteiro. De repente ele sai do prédio já, assim, direto. Uma cena que eu acho que o fundo verde tá muito mal colocado ali. Eu sei que, pô, é só um trailer. No filme pode estar melhor, mas me tira um pouco, sabe? Aquelas sequências de ação que eu já cansei de ver em Batman Superman e outras coisas do tipo, e não me encheram os olhos. Não sei, cara, eu torço pra... Eu tô indo ver o filme de cabeça aberta. Eu espero que seja um bom filme de verdade. Infelizmente, é por um motivo ruim, né? Não é pelos melhores motivos, mas o Josh Whedon tá lá e isso me dá um pouco mais de empolgação, porque é um cara que tem uma visão diferente. Eu gosto da visão dele pra esse tipo de história, então acho que ele pode dar boas coisas pra lá. Mas, porra, honestamente, esse trailer pra mim não empolgou em nada. Ah, cara, eu me empolguei bastante. Não tem nada realmente, nada de novo. Não tem nada incrível de revolucionar. Tá bom, tem uma coisa que dá aquele comichão, que é quando o Lobo da Steppe fala que não há lanternas aqui. Foda, não, irado. Aquilo ali dá um comichão de você, puta que o pariu, ele fala das lanternas. Aquela piada do Flash eu achei boa. Sim, todo sim. Todo mundo sai do telhado e deixa ele com o Gordon sozinho. Pô, todo mundo foi embora, mas que rude. Que rude, é. É, aí some também. Não, cara, eu gostei porque, assim, a gente conseguiu ver mais do Lobo da Steppe e eu confesso que lá atrás, quando inicialmente a gente ia ter o Darkseid como vilão da Liga, aí depois confirmaram que seria, na verdade, o Lobo da Steppe. É, Lobo da Steppe e tal. Porra, quem é Lobo da Steppe, né, cara? É, pois é. E aparece naquela cena extra, né, do Batman vs Superman, né, ele lá na as caixas maternas, e você vê aquela versão dele lá, aquele meio que holograma dele. Aí eu, cara, que porra é essa? Tudo meio cinza e tal. Aí agora apareceu ele de uma forma um pouquinho melhor, ele em ação, aí opa, dá pra engrossar esse caldo aí, dá pra ficar legal. Cara, meu coração derrete quando eu vejo qualquer coisa da Liga, porque a Liga nos quadrinhos é... É uma constelação, assim, é como se fosse um encontro de deuses. Não dá nem pro cheiro, se você for comparar herói a herói com os Vingadores, por exemplo. Então... Pra uma parada, que eu acho que você vai concordar. É. Pra não falar que eu não fiquei totalmente broxado com Liga da Justiça na Comic Con, o pôster que eles mostraram, com inspiração no Alex Ross, Alex Ross, maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Aquilo ali é maravilhoso. Eu quero no meu quarto aquilo ali, cara, que é muito foda. É, não, aquilo ali é lindíssimo. É impressionante. Mas, é... Pra mim, é um dos melhores momentos da Comic Con, é aquele post. O trailer entrega, assim, uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, que é o retorno do Superman, apesar de não ter aparecido o Superman em lugar nenhum, mas aquela cena com o Jeremy Irons e tal, você... Assim, quer ver tu fica puto? É. Naquela cena não é o Superman, é o Adão Negro. Apareceu o The Rock, né, ali. Mas eu acho que se eles quiserem surpreender de verdade, eles colocam um lanterna nesse filme. Se ser o Hal Jordan, não. Não me surpreenderia. Ah, mas eu acho que, cara, se não aparecer nada, nenhuma menção em lugar nenhum até a hora do filme, eu acho que vai pegar a galera de surpresa. É, sei lá, mostra no espaço, mostra o Kilowog, alguma coisa do tipo, sabe? Sim. Sei lá, faz alguma computação gráfica. Não, faz um flashback, mostra ele matando um lanterna, o Lobo da Steppe matando um lanterna em uma outra galáxia, sei lá, algum outro planeta que ele tem. Pô, bota ele matando, ele destruindo o Ivan Sur, né, e fazendo ele cair na Terra, sei lá. Já dá até uma entrada você saber que o Lanterna caiu e que o Hal Jordan vai encontrar com ele. É, porque pelo que ele fala, não há lanternas aqui. Então, assim, ou tinha e morreu, ou realmente ainda não teve. Sim, verdade. Né? Então, isso aí... Deixa em aberto aí pra gente tentar ver o que que vai acontecer, se vai pintar alguma coisa e tal. Então, vou te fazer uma pergunta agora. Faça. Pra gente já começar a finalizar. Eu já acho que eu já sei qual é a sua resposta, mas eu vou perguntar. Qual pra você foi o melhor trailer da Comic Con? Independente de série ou filme. O melhor trailer da Comic Con. Eu vou te falar, eu não coloco o da Liga, não. Cara, tem três que ficam na minha cabeça por elementos diferentes, né? Eu fico indeciso. O de Stranger Things eu achei muito bom. A trilha me ganhou. O trailer do Thor é muito bom, cara. É muito bom, é muito divertido aquele trailer. E a Guerra Infinita. O problema é que a gente não viu numa qualidade boa. Aquilo ali numa qualidade boa deve ser um negócio, deve ser um chute. É, o Guerra Infinita eu só não coloco no meu exatamente por isso. Que a gente viu o bootleg. Se a gente tivesse visto bootleg, eu acho que, cara, já que já vazou, né? Acho que a Marvel podia parar de fazer doce e lançar, né? Isso aí. Porque, porra, vai esconder mais o que de quem? É, já tá lá, já, a galera já viu, então... Mas eu vou ficar em cima do muro hoje e vou ficar com esses três. São os meus três de destaque. Eu gostei muito dos três. Ó, você vê que eu tô tirando Liga da jogada. É, eu tô surpreso, achei que você ia botar Liga. Não, porque assim, eu gostei, achei foda, porque eu vi os heróis juntos. Apesar de não ter muita interação em batalha deles juntos, né? Você tem aquela cena do Batman no Batmóvel com o Aquaman que a gente já tinha visto no trailer anterior e tal, mas eu vi eles juntos, né, no meio da porrada. Mas sim, só de ver eles juntos, eu fico já animadaço e fico na expectativa. Mas o trailer não teve realmente nada de incrível. Verdade. Eu fico também com alguns, eu botaria aqui em menção o Stranger Things, que eu achei muito bom. É, o trailer do Thor Ragnarok quase entrou. Ele só não entrou porque, por mais que o trailer, esse seja o melhor trailer pra mim, e eu tenha adorado aquele trailer, eu já tinha visto alguma coisa do filme. E eu já sabia o que esperar. Ao mesmo tempo que foi incrível, foi legal, eu já tinha informação dele. E por isso que o meu trailer da Comic Con é o jogador número 1. Ready Player One, porque era uma produção que eu sabia que estava rolando, qualquer coisa do Spielberg que eu acho que já empolga qualquer um que seja fã de cinema, mas ver o trailer me encheu de empolgação e colocou esse filme no radar pra mim, assim, absurdo. Então eu acho que é o trailer mais legal da Comic Con, novo, é um trailer fresco, é um trailer que não, ninguém sabia antes o que ia vir, e ele já chegou pra mim com pé na porta e com gigante de ferro. E com gigante de ferro. Maravilhoso. Pra mim, esse é o melhor trailer da Comic Con. Certíssimo. Cobrimos aqui Comic Con 2017. Em 2018, lá. E porra, galera, por favor, campanha no crowdfunding. Ajudem a gente. É, Rafael, cara, foi um prazerzaço bater esse papo com você. Obrigado por ter sugerido esse tema. É, onde a galera pode encontrar você se quiser saber mais do seu trabalho ou bater um papo até sobre Comic Con e pegar o número da sua conta bancária, fazer uma doação para levar a gente para lá no que vem? Como a galera pode te achar nas redes sociais? Bom, para me encontrar nas redes sociais, Rafaelo Salles, tanto no Facebook quanto no Instagram. E queria agradecer a oportunidade mais uma vez que está aqui no RatosCast. Pô, fiquei feliz que a galera do RatosCast curtiu a ideia de fazer um cast sobre esse conteúdo da Comic Con, que, pô, tava todo mundo comentando esse tempo todo, tinha, né, coisa pra caramba pra falar, tive a oportunidade de falar aqui, mandar um abraço pro meu querido Marcelo Cipreste, que, né, não pôde estar com a gente aqui hoje. Fico feliz de saber que ele se recuperou, né, da rataria lá dos meus 15 anos, eu fico feliz. É, ele fez um tratamento intensivo, estilo Laranja Mecânica, doses cavalares de ultraviolência. Foi bom saber, eu fiquei preocupado, fiquei, né, pedindo atualizações minuto a minuto, né, do estado dele, feliz que ele tenha se recuperado. Demorou, valeu, Rafael, sempre um prazer, cara. Eu também queria deixar um abraço aqui pro nosso querido Marcelo Cipreste, mais uma vez me cedeu a cadeira aqui de apresentador do Ratos. É sempre um prazer, cara, infelizmente ele não pôde estar com a gente aqui hoje, ele teve um probleminha de última hora. Eu queria agradecer também a todo mundo que tá escutando a gente. Muito obrigado mesmo, o feedback de vocês é sempre muito positivo. Espero que vocês gostem desse tema, né? Um tema diferente aqui dentro do Ratos. Eu sou o Renato Maciel, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, com o Facebook e Instagram, /RenoMaciel com 2 L's no final. Também estou no site Rota Cult com críticas e matérias, além de estar apresentando o programa Rota Geek no canal do YouTube do Rota Cult. Então é só jogar o nome ou ir no site que você encontra, dá aquele like, compartilha, se inscreve, são sempre vídeos rapidinhos com temática cultura pop, ajuda muito no começo. E é isso, galera, como sempre quando eu apresento, eu gosto de me despedir com um disco ou qualquer coisa. O RatosCast agradece mais uma vez a sua companhia, um abraço e até a próxima.